Sessão 5 de A Noite na Taverna. Contos Fantásticos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. A Noite na Taverna. Contos Fantásticos. De Álvares de Azevedo. Claudius Hermann. Ecstasy. My guise as your does temporarily keep time. It makes a healthful music. It's not madness that I have uttered. Shakespeare, Hamlet. E tu, Herman? Chegou a tua vez. Um por um evocamos ao cemitério do passado um cadáver. Um por um erguemos-lhe o sudário para mostrar-lhe uma nódoa de sangue. Fala, que chegou a tua vez. Cláudio sonha algum soneto ao jeito do Petrarca. Alguma auréola de pureza como a dos espíritos puros da Messiada. Disse entre uma fumaça e uma gargalhada, Johann, erguendo a cabeça da mesa. Pois bem, quereis uma história? Eu pudera contá-las, como vós, loucuras de noites de orgia. Mas para quê? Fora escárnio Fausto ir lembrar a Mefistofeles as horas de perdição que lidou com ele. Sabeis essas minhas nuvens do passado? Leste, lua farta, o livro desbotado de minha existência libertina. Se o não lembrasseis, a primeira mulher das ruas pudera contá-lo. Nessa torrente negra que se chama vida, e que corre para o passado enquanto nós caminhamos para o futuro, também desfolhei muitas crenças e lancei despidas as minhas roupas mais perfumadas para trajar a túnica da Saturnal. O passado é o que foi, é a flor que murchou, o sol que se apagou, o cadáver que apodreceu. Lágrimas a ele? Fora loucura. Que durma com suas lembranças negras. Revivam, acordem apenas os miosótis abertos naquele pântano. Sobre água e naquele não ser o eflúvio de alguma lembrança pura. Bravo, bravíssimo! Claudius, estás completamente bêbado. Bofé que estás romântico. Silêncio, Bertram. Certo que essa não é uma lenda para inscrever-se após das vossas. Uma dessas coisas que se contem com os cotovelos na toalha vermelha e os lábios borrifados de vinho e saciados de beijos. Mas que importa? Vós todos que amais o fogo. Que vistes um dia correr naquele abismo uma onda de ouro, rodomonhar-lhe no fundo, como um mar de esperanças que se embate na ressaca do acaso, sabeis melhor que vertigem nos tonteia então. Ideai-la melhor a loucura que nos delira naqueles jogos de milhares de homens ou de fortuna. Aspirações, a vida mesmo vão-se na rapidez de uma corrida, onde todo esse complexo de misérias e desejos, de crimes e virtudes que se chama existência, se joga numa parelha de cavalos. Apostei como homem a que não doera empobrecer. O luxo também sacia, e é essa uma saciedade terrível. Para ela nada basta, nem as danças do Oriente, nem as lupercais romanas, nem os incêndios de uma cidade inteira lhe alimentariam a seiva de morte, essa vitalidade do veneno de que fala Byron. Meu lance no turf foi minha fortuna inteira. Eu era rico, muito rico então. Em Londres ninguém ostentava mais dispendiosas devassidões. Nem um nababo numa noite desperdiçava somas como eu. O suor de três gerações derramava-o eu no leito das perdidas e no chão das minhas orgias. No instante em que as corridas iam começar, em que todos sentiam-se febris de impaciência, o murmúrio correu pelas multidões, um sorriso. E depois eram as frontes que se expandiam, e depois uma mulher passou a cavalo. Visseis lá como eu, no cavalo negro, com as roupas de veludo, as faces vivas, o olhar ardente entre o desdém dos cílios, transluzindo a rainha em todo aquele ademã soberbo. Visses la bela na sua beleza plástica e harmônica, linda nas suas cores puras e acetinadas, nos cabelos negros e a tez branca da fronte, o oval das faces coradas, o fogo de nacar dos lábios finos, o esmero do colo ressaltando nas roupas de amazona. Visses la assim, e há fé, senhores, que não havis de rir de escárnio como rides agora. Romantismo! Deves estar muito ébrio, Cláudius, para que nos teus lábios secos de Lovelace e na tua insensibilidade de Dom Juan venha a poesia ainda passar-te um beijo. Ride sim, misérrimos, que não compreendeis o que porventura vai de incêndio por aqueles lábios de Lovelace, e como arqueja o amor sob as roupas gotejantes de chuva de Dom Juan, o libertino. Insanos, que nunca sonhastes Lovelace sem sua máscara, talvez chorando Clarice Harlowe. Pobre anjo cujas asas brancas ela ia desbotar. Maldizendo essa fatalidade que faz do amor uma infâmia e um crime. Mil vezes insanos, que nunca sonhastes o espanhol acordando no lupanar passando a mão pela fronte e rugindo de remorso e saudade ao lembrar tantas visões alvas do passado. Bravo, bravo! Poesia, poesia, murmurou Bertram. Poesia? Por que pronunciar-lhe a virgem casta, o nome santo como um mistério, no lodo escuro da taverna? Por que lembrá-la a estrela do amor, a luz do lampião da crápula? Poesia? Sabes o que é a poesia? Meio cento de palavras sonoras e vãs que um pugilo de homens pálido entende. Uma escada de sons e harmonia que aquelas almas loucas parecem ideias. Eles despertam ilusões como a lua às sombras. Isso no que se chama os poetas. Agora, no ideal, na mulher, o ressaibo do último romance, o delírio e a paixão da última heroína de novela e o presente incerto e vago de um gozo místico pelo qual a virgem se morre de volúpia sem sabê-lo porquê. Silêncio, Bertram. Teu cérebro queimaram-te os vinhos, como a lava de um vulcão, as relvas e flores da campina. Silêncio. És como essas plantas que nascem e mergulham-se no mar morto. Cobre-as uma cristalização calcária. Enfezam-se e mirram. A poesia, eu te direi também por minha vez. É o voo das aves da manhã, no banho morno das nuvens vermelhas da madrugada. É o cervo que se rola no orvalho da montanha relvosa, que se esquece da morte de amanhã, da agonia de ontem em seu leito de flores. Basta, Cláudio. Que isso que aí dizes ninguém o entende. São palavras, palavras e palavras. Como disse o Hamlet, e tudo isso é inânido e vazio como uma caveira seca, mentiroso como os vapores infectos da terra, que o sol no crepúsculo iria de mil cores, e que se chamam as nuvens, ou essa fada zombadora e nevoenta que se chama a poesia. A história, Claudius. Não vês que essa discussão nos faz bocejar de tédio? Pois bem, contarei o resto da história. No fim desse dia, eu tinha dobrado minha fortuna. No dia seguinte, eu a vi. Era no teatro. Não sei o que representaram. Não sei o que ouvi, nem o que vi. Sei só que lá estava uma mulher. Bela como tudo quanto passa, mais pura concepção do estatuário. Essa mulher era a duquesa Eleonora. No outro dia, vi-a num baile. Depois, fora longo dizer-vo-lo 6 meses. Concebeis-lo? 6 meses de agonia e desejo anelante. 6 meses de amor com a sede da fera. 6 meses. Como foram longos. Um dia achei que era demais. Todo esse tempo havia passado em contemplação, em vê-la, amá-la e sonhá-la. Apertei minhas mãos jurando que isso iria além, que era muito esperar em vão, e que se ela não viria como Gunnar aos pés do corsário, a ele cabia ir ter com ela. Uma noite tudo dormia no palácio do duque. A duquesa, cansada do baile, adormecia num divã. A lâmpada de alabastro estremecia-lhe sua luz dourada na testa pálida. Parecia uma fada que dormia ao luar. O reposteiro do quarto agitou-se. Um homem aí estava parado, absorto. Tinha a cabeça tão quente e febril e ele a repousava no portal. A fraqueza era cobarde. E demais, esse homem comprara uma chave e uma hora a infâmia venal de um criado. Esse homem jurara que nessa noite gozaria aquela mulher. Fosse embora veneno, ele beberia o mel daquela flor, o licor de escarlate daquela taça. Quanto a esses prejuízos de honra e adultério, não rias deles. Não que ele ria disso. Amava e queria. A sua vontade era como a folha de um punhal, ferir ou estalar. Na mesa havia um copo e um frasco de vinho. Encheu o copo. Era vinho espanhol. Chegou-se a ela, ergueu-a com suas roupas de veludo desatados, seus cabelos a meio soltos, ainda entremeados de pedraria e flores. Seus seios meio nus, onde os diamantes brilhavam como gotas de orvalho, ergueu-a nos braços, deu-lhe um beijo. Ao calor daquele beijo, seminua, ela acordou-se. Entre os vagos sonhos, se lhe perdia uma ilusão, talvez. Murmurou, amor? E com olhos entreabertos, deixou cair a cabeça e adormeceu de novo. O homem tirou do seio um frasquinho de esmeralda. Levou-o aos lábios entreabertos dela, verteu-lhe algumas gotas que ela absorveu sem senti-las, deitou-a e esperou. Daí a instantes, o sono dela era profundíssimo. A bebida era um narcótico onde se misturaram algumas gotas daqueles licores excitantes que acordam a febre nas faces e o desejo voluptuoso no seio. O homem estava de joelhos, o seu peito tremia, ele estava pálido, como após de uma longa noite sensual. Tudo parecia vacilar-lhe em torno. Ela estava nua, nem veludo nem véu leve a encobria. O homem ergueu-se, afastou o cortinado. A lâmpada brilhou com mais força e apagou-se. O homem era Claudius Hermann. Quando me levantei, embucei-me na capa e saí pelas ruas. Queria ir ter a meu palácio, mas estava tonto como um ébrio. Titubeava e o chão era lúbrico como para quem desmaia. Uma ideia, contudo, me perseguia. Depois daquela mulher, nada houvera mais para mim. Quem uma vez bebeu o suco de uvas purpurinas do paraíso nunca mais deve inebriar-se do néctar da terra. Quando o mel se esgotasse, o que restava a não ser o suicídio? Uma semana se passou assim. Todas as noites eu bebia nos lábios, adormida, um século de gozo. Um mês, o mês em que delirantes iam os bailes de entrudo, em que, mais cheia de febre, ela adormecia quente, com as faces em fogo. Uma noite, era depois de um baile, eu esperei-a na alcova, escondido atrás do seu leito. No copo cheio d'água que estava junto à sua cabeceira, derramara as últimas gotas do filtro. Quando entrou ela com o duque, era ele um belo moço. Antes de deixá-la, passou-lhe as duas mãos pelas fontes e deu-lhe um beijo. Embevecido daquele beijo, o anjo pendeu a cabeça no ombro dele e enlaçou-o com seus braços nus reluzentes das pulseiras de pedraria. O duque teve sede. Pegou no copo da duquesa, bebeu algumas gotas. Ela tomou-lhe o copo e bebeu o resto. Eu os vi assim. Aquele esposo ainda tão moço. Aquela mulher, ah, e tão bela, de tez ainda virgem, e apertei o punhal. Virás hoje, Máfio, disse ela. Sim, minha alma. Um beijo sussurrou e afagou as duas almas. Eu na sombra sorri, porque sabia que ele não havia de vir. Ele saiu, ela começou a despir-se. Eu lhe as vi uma por uma caírem as roupas brilhantes, as flores e as joias, desatarem-se-lhe as tranças luzídias e negras, e depois aparecia no véu branco do roupão transparente, como as estátuas de ninfas a meio nus, com as formas desenhadas pela túnica repassada da água do banho. O que vi foi o que sonharei muito, o que vós todos, pobres insanos, idealizastes um dia, com a visão dos amores sobre o corpo da vendida. Eram os seios níveos e veiados de azul, trêmulos de desejo, a cabeça perdida entre a chuva de cabelos negros, os lábios arquejantes, o corpo todo palpitante. Era a languidez do desalinho, quando o corpo da beleza mais se enche de beleza, e como uma rosa que abre molhada de sereno, mais se expande, mais patenteia suas cores. O narcótico era fortíssimo, uma sofreguidão febril lhe abria os beiços, extenuada e lânguida, caída no leito. com as pálpebras pálidas, os braços soltos e sem força, parecia beijar uma sombra. Erguia do leito, carreguia com suas roupas diáfanas, suas formas sentinosas, os cabelos soltos úmidos ainda de perfume, seus seios ainda quentes. Corri com ela pelos corredores desertos, passei pelo pátio. A última porta estava cerrada, abria. Na rua estava um carro de viagem. Os cavalos nitriam e escumavam de impaciência. Entrei com ela dentro do carro e partimos. Era tempo. Uma hora depois amanhecia. Breve estivemos fora da cidade. A madrugada aí vinha com seus vapores, seus rosais borrifados de orvalho, suas nuvens aveludadas e as águas salpicadas de ouro e vermelhidão. A natureza corava ao primeiro beijo do sol, como branca donzela ao primeiro beijo do noivo. Não como o amante afanada de noite voluptuosa, como a pintou o paganismo, antes como virgem acordada do sono infantil, meio ajoelhada ante Deus, que ora e murmura suas orações balsâmicas ao céu que se azula, à terra que cintila, às águas que se douram. Essa madrugada baixava a terra como o bafo de Deus. E entre aquela luz e aquele ar fresco, a duquesa dormia, pálida como os sonos daquelas criaturas místicas das iluminuras da Idade Média, bela como a Vênus dormida do Ticiano e voluptuosa como das Amazas de Veroneso. Beijei-a. Eu senti a vida que se me evaporava nos seus lábios. Ela sobressaltou-se, entreabriu os olhos, mas o peso do sono ainda a acabrunhava, e as pálpebras descoradas se fecharam. A carruagem corria sempre. O sol estava a prumo no céu. Era meio-dia. O calor abafava. Pela fronte, pelas faces, pelo colo da duquesa rolavam gotas de suor, como aljofares de um colar roto. Paramos numa estalagem. Lancei-lhe sobre a face um véu. Tomei-a nos meus braços e levei-a a um aposento. Ela devia ser muito bela assim. Os criados paravam nos corredores. Era assombro de tanta beleza, mas ainda que curiosidade indiscreta. A dona da casa chegou-se a mim. Senhor, vossa esposa ou irmã, quem quer que ela seja, de certo precisará de uma criada que a sirva. Deixai-me, ela dorme. Foi essa a minha única resposta. Deitei-a no leito, corri os cortinados, cerrei as janelas para que a luz lhe não turbasse o sono. Não havia ali ninguém que nos visse. Estávamos sós. O homem e seu anjo. A criatura da terra ajoelhou-se ao pé do leito da criatura do céu. Não sei quanto tempo correu assim. Não sei se dormia, mas sei que sonhava muito amor e muita esperança. Não sei se velava, mas eu a via sempre ali. Eu lhe contemplava cada movimento gracioso de dormir. Eu estremecia a cada lento que lhe tremia os seios. E tudo me parecia um sonho. Um desses sonhos em que a alma se abandona como um cisne, que modorra ao tom das águas. Não sei quanto tempo correu assim. Só sei que o meu delíquio quebrou-se. A duquesa estava sentada sobre o leito. Com os braços nus, afastava as ondas do cabelo solto que lhe cobria o rosto e o colo. — É um sonho? — murmurou. — Onde estou? Quem é esse homem encantado em meu leito? O homem não respondeu. Ela desceu da cama. Seu primeiro impulso foi o pudor. Quis encobrir com as mãozinhas os seios palpitantes de susto. Sentiu-se quase nua, exposta às vistas de um estranho, e tremia, como conta os poetas que tremia Diana ao ver-se exposta no banho, nua às vistas de Ateon. Senhor, dizei-me, por compaixão, se tudo isso não é uma ilusão, se não for uma infâmia, nem quero pensá-lo. Máfio não deve tardar. Não é assim, o meu Máfio? Tudo isso é uma comédia. Mas que alcova é esta? Eu adormeci no palácio como despertei numa sala desconhecida. Dizei, tudo isso é um brinquedo de Máfio? Quer rir-se de mim? Mas vede, vede, eu tremo, tenho medo. O homem não respondia. Tinha os olhos aflitos naquela forma divina. Seria a estátua da paixão na palidez, no olhar imóvel, nos lábios sedentos, se o arfar do peito lhe não denunciasse a vida. Ela ajoelhou-se. Nem sei o que ela dizia. Não sei que palavras se evaporavam daqueles lábios. Eram perfumes, porque as rosas do céu só têm perfumes. Eram harmonias, porque as harpas do céu só têm harmonias. E o lábio da mulher bela é uma rosa divina, e seu coração é uma harpa do céu. Eu a escutava, mas não a entendia. Sentia só que aquelas falas eram muito doces, que aquela voz tinha um talismã irresistível para minha alma, porque só nos meus sonhos de infante que se ilude de amores, uma voz assim me passara. Os gemidos de duas virgens abraçadas no céu, douradas da luz da face de Deus, empalidecidas pelos beijos mais puros, pelo tremuloso dos braços mais palpitantes, não seriam tão suaves assim. A moça chorava, soluçava. Por fim ela ergueu-se. Eu a vi correr à janela e abri-la. Eu corri a ela e tomei-a pelas mãos. Pois bem, disse ela, eu gritarei. Se não for um deserto, se alguém passar por aqui, talvez me acudam. Socorro! Eu tapei-lhe a boca com as mãos. Silêncio, senhora. Ela lutava para livrar-se de minhas mãos. Por fim sentiu-se enfraquecida. Eu soltei-a com pena dela. Então dizei-me onde estou. Dizei-me ou eu chamarei por socorro. Não gritarei, senhora. Por compaixão, então esclarecei-me nesta dúvida. Porque tudo isso que eu vejo, tudo que penso, o que adivinho, é muito horrível. Escutai, pois, disse-lhe eu. Havia uma mulher. Era um anjo. Havia um homem que a amava, como as águas amam a lua que as prateia, como as águias da montanha o sol que as fita, que as enche de luz e de amor. Nem sei quem ela era. Ergueu-se um dia de uma vida de febre, esqueceu-a, esqueceu o passado, adiante de uns olhos transparentes de mulher, as manchas de sua história, numa aurora de gozos, onde se lhe desenhava a sombra desse anjo. Escutai, não o amaldiçoeis. Esse homem tinha muita infâmia no passado. Profanara a sua mocidade, prostituíra-a como a borboleta de ouro a sua geração, lançando-a no lodo, frio, sem crenças, nem esperanças, abafara uma por uma suas ilusões como a infanticida seus filhos. Deus o tinha amaldiçoado, talvez, ou ele mesmo se amaldiçoara. Esquecera que era homem e tinha no seu peito harmonias santas como a dos poetas. Ele as esquecera. E elas dormiam-lhe no mistério como suspiros nas cordas de uma guitarra abandonada. Esquecera que a natureza era bela e muito bela, que o leito das flores da noite era um recendente, que a lua era a lâmpada dos amores, as aragens do vale. os perfumes do poeta no seu noivado com os anjos, e que a aurora tinha eflúvios frescos, e com suas nuvens virginais, suas folhas molhadas de orvalho, suas águas nevoentas tinham encantos que suas almas puras entendem. Tudo isso enjeitou, esqueceu, para só lembrar a furto e com escárnio nas horas suarentas da devassidão. Ele era muito infame. Mas tudo isso não me diz nada quem sois vós, nem porque estou aqui. Escutai. O libertino amou, pois, o anjo. Voltou o rosto ao passado e despiu-se dele como de um manto impuro. Retemperou-se no fogo do sentimento, apurou-se na virgindade daquela visão, porque ela era bela como uma virgem, e refletia essa luz virgem do espírito, nesse brilho da alma divina que alumia as formas, que não é da terra, mas do céu. Ainda o tempo não evara o coração do insano de uma lepra sem cura, nem selo inextinguível lhe gravara na fronte impureza. Deixou-se do viver que levara, desconheceu seus companheiros, suas amantes venais, suas insônias cheias de febre, quis apagar todo o gosto da existência, como o homem que perdeu uma fortuna inteira no jogo quer esquecer a realidade. E o homem pôde esquecer tudo isso, mas ele não era ainda feliz. As noites passava-as em redor do palácio dela. Via-a às vezes bela e descorada ao luar, no terraço deserto, ou distinguia suas formas à sombra que passava pelas cortinas da janela aberta de seu quarto iluminado. Nos bailes seguia com olhares de inveja aquele corpo que palpitava nas danças. No teatro, entre o arfar das ondas da harmonia, quando o êxtase boiava naquele ambiente balsâmico e luminoso, ele nada via senão ela, e só ela. E as horas de sono não, que mal as dormia. Às vezes eram longas, de impaciência e insônia. Outras vezes eram curtas, de sonhos ardentes. O pobre insano teve um dia uma ideia. Era negra, sim, mas era a da aventura. O que fez, não sei, nem o sabereis nunca. E depois, bastante ébrio para vos sonhar, bastante louco para nos sonhos de fogo de seu delírio imaginar gozar-vos, foi profano assaz para roubar a um templo o cibório d'ouro, mas puro. Este homem, tende compaixão dele, que ele vos amará de joelhos. Ó anjo Eleonora! Meu Deus, por que tanta infâmia, tanto lodo sobre mim? Ó, minha Madonna, por que maldisseste minha vida? Por que deixaste cair na minha cabeça uma nódoa tão negra? As lágrimas e os soluços abafaram-lhe a voz. Perdoai-me, senhora. Aqui me tendes a vossos pés. Tende pena de mim, que eu sofri muito. Que amei-vos, que vos amo muito. Com paixão, que serei vosso escravo. Beijarei vossas plantas. Ajoelhar-me-ei à noite à vossa porta. Ouvirei vosso ressonar, vossas orações, vossos sonhos, e isso me bastará. Serei vosso cão. Deitar-me-ei a vossos pés quando estiverdes acordada. Velarei com meu punhal quando a noite cair. E se algum dia vós me poderdes amar, então, ó, deixai-me, deixai-me. Eleonora, Eleonora, perder noites e noites numa esperança. Alentá-la no peito, como uma flor que murcha de frio. Alentá-la, revivê-la cada dia, para vê-la desfolhada sobre meu rosto. Absorver-me em amor e só ter irrisão e escárnio. Dizei antes ao pintor que rasgue sua Madonna, ao escultor que despedace e rasgue a sua estátua de mulher. Louca, pobre louca que sois, credes que um homem havia de encarnar um pensamento em sua alma, viver desse cancro, embeber-se da vitalidade da dor, para depois rasgá-lo do seio? Credes que ele consentiria que se lhe pisasse no coração, que lhe arrancassem, a ele, poeta e amante, da coroa de ilusões as flores, uma por uma, que pela noite da desgraça o seu amor insano de mãe lhe sufocasse sobre o seio a criatura de seu sangue, o filho de sua vida, a esperança de suas esperanças? Oh, e não terias vós também dó de mim? Não sabeis-lo? Isto é infame. Sou uma pobre mulher. De joelho, eu vos peço perdão se vos ofendi. Eu vos peço, deixai-me. Que me importam vossos sonhos, vosso amor? Doía-me profundamente aquela dor, aquelas lágrimas me queimavam, mas minha vontade fez-se rija e ferra como fatalidade. Que te importam meus sonhos? Que te importam meus amores? Sim, tens razão. Que importa a água do deserto, a gazela do areal, que o árabe tenha sede ou que o leão tenha fome? Mas a sede e a fome são fatais. O amor é como eles. Entendes-me agora? Matai-me, então. Não tereis um punhal? Uma punhalada, pelo amor de Deus, eu juro, eu vos abençoarei. Morrer? E pensas no morrer, insensata? Descer do leito morno do amor à pedra fria dos mortos? Nem sabes o que dizes. Sabe o que é essa palavra, morrer? É a dúvida que afana a existência, é a dúvida, o pressentimento que resfria a fronte do suicida, que lhe passa nos cabelos como um vento de inverno e nos empalidece a cabeça como Hamlet. Morrer é a cessação de todos os sonhos, de todas as palpitações do peito, de todas as esperanças. É estar peito a peito com nossos antigos amores e não senti-los. Doida, é o noivado medonho do verme, um lençol bem negro, o da mortalha. Não fales nisso, porque é lembrar o coveiro ao leito da vida. Põe a mão no teu coração, bate e bate com força, como o feto nas entranhas de sua mãe. Ah, e dentro, muita vida ainda. Muito amor por amar, muito fogo por viver. Oh, se tu quisesses amar-me. Ela escondeu a cabeça nas mãos e disse soluçando. É impossível, eu não posso amar-vos. Eu disse-lhe, Eleonora, ouve-me, deixo-te só. Velarei com tudo sobre ti daquela porta. Resolve-te. Seja uma decisão firme, sim, mas pensada. Lembra-te que hoje não poderás voltar ao mundo. O Duque Máfio seria o primeiro que fugiria de ti. A torpeza do adultério, senti-la aí a ele, nas tuas faces. Queria roçar na tua face a umidade de um beijo estranho, e ele te amaldiçoaria. Vê, além, a maldição e o escárnio, a irrisão das outras mulheres, a zombaria vingativa daqueles que te amaram e que não amaste. Quando entrares, disse-a, Eila, arrependeu-se, o marido, pobre dele, perdoou-a. As mães te esconderão suas filhas, as esposas honestas terão pejo de tocar-te. E aqui, Eleonora, aqui tereis meu peito e meu amor. Uma vida só para ti, um homem que só pensará em ti e sonhará sempre contigo, um homem cujo mundo serás tu. Serão teus risos, teus olhares, teus amores, que se esquecerá de ontem e de amanhã para fazer como um Deus de ti a sua eternidade. Pensa, Eleonora, se quisesses, partiríamos hoje. Uma vida de aventuras nos espera. Sou muito rico, bastante para adornar-te como uma rainha. Correremos à Europa, iremos ver a França com seu luxo, a Espanha, onde o clima convida ao amor, onde as tardes se embalsamam nos laranjais em flor, onde as campinas se aveludam e se matizam de mil flores. Iremos à Itália, à tua pátria, e no teu céu azul, nas tuas noites límpidas, nos teus crepúsculos suavíssimos viver de novo ao sol meridional. Se quiseres, senão seria horrível. Não sei o que aconteceria, mas quem entrasse nesse quarto levaria os pés ensopados em sangue. Saí. 2 horas depois voltei. Pensaste, Leonora? Ela não respondeu. Estava deitada com o rosto entre as mãos. A minha voz ergueu-se. Havia um papel molhado de suas lágrimas sobre o peito. Estendi a mão para tomá-lo. Ela entregou-me. Eram uns versos meus. Olhei para a mesa. A minha carteira de viagem que eu trouxera do carro estava aberta. Os papéis estavam revoltos. Os versos eram estes. Cláudio tirou do bolso um papel amarelado e amarrotado. Atirou-o na mesa. Johann leu. Não me odeies, mulher, se no passado, nódoa sombria desbotou minha vida. No vício ardente, requeimando os lábios, e de tudo descri, com fronte erguida. A máscara de Dom Juan queimou-me o rosto, na fria palidez do libertino. Desbotou-me esse olhar, e os lábios frios, ousam de mal dizer do meu destino. Sim, longas noites, no fervor do jogo, esperdicei febril e macilento, e votei-o por vir ao Deus do acaso. E o amor profanei no esquecimento. Murchei no escárnio as coroas do poeta, na ironia da glória e dos amores, aos vapores do vinho, a noite insano, debrucei-me do jogo nos fervores. A flor da mocidade profaneia, entre as águas lodosas do passado, no crânio a febre, a palidez nas faces, só cria no sepulcro sossegado. E asas límpidas do anjo, em colo impuro, mareei nos bafos da mulher vendida. Ainda nos lábios, me rouchei o selo dos ósculos da perdida. E a mirra das canções nem mais vapora, em profanada taça, eivada e negra. Mar de lodo passou-me ao rio d'alma. As níveas flores me estalou das bordas. Sonho de glória só me passa a furto. Qual flor aberta, a medo em chão de tumbas, abatida e sem cheiro. O meu amor, o peito silencia. Guardo-o bem fundo, em sobras de sacrário, onde ervaçal não se abastou nos ermos. Meu amor foi visão de roupas brancas, da orgia à porta, fria e soluçando, lâmpada santa erguida em leito infame, vaso templário da taverna à mesa. estrela d'alva refletindo pálida no tremendal do crime. Como o leproso das cidades velhas, sem me fugiras com horror aos beijos. As crenças desflorei em negra insânia, vestal prostituiu as formas virgens. Lancei eu próprio ao mar da coroa as folhas, troquei a rosa túnica da infância pelo manto das orgias. Oh, não me ame sequer, pois bem, um dia, talvez diga o Senhor ao pobre Lázaro. Ergue-te aí, do lupanar da morte, revive ao fresco do viver mais puro. E viverei de novo. A mariposa sacode as asas, estremece-as, brilha, despindo a negratez, a bava imunda da larva desbotada. Então, mulher, acordarei, do lodo onde Satã se pernoitou comigo, onde ainda morno perfumou seu molde, cetinosa nuez de formas níveas, e a loura meretriz nos seios brancos deitou-me a fronte lívida, na insônia que dou-me a febre da volúpia e a sede sobre os beijos vendidos. E então acordarei ao sol mais puro, cheirosa a fronte, as auras da esperança, lavarei-me da fé nas águas d'ouro, de Madalena em lágrimas, e ao anjo talvez que Deus me dê, curvado e mudo, nos eflúvios do amor, libar um beijo, morrer nos lábios dele. Ela calou-se, chorava e gemia. Acerquei-me dela, ajoelhei-me como ante Deus. Eleonora, sim ou não? Ela voltou o rosto para o outro lado, quis falar, interrompia-se a cada sílaba. Esperai, deixai que ore um pouco. A Madonna talvez me perdoe. Esperava eu sempre. Ela ajoelhou-se. Agora, disse ela erguendo-se e estendendo-me a sua mão. Então, irei contigo. E desmaiou. Aqui parou a história de Claudius Hermann. Ele abaixou a cabeça na mesa, não falou mais. Dormes, Claudius? Por Deus, ou está bêbado ou morto? Era Archibaldi que o interpelava. Sacudia-o a toda força. Claudius levantou um pouco a cabeça. Estava macilento, tinha os olhos fundos numa sombra negra. Deixai-me, amaldiçoados, deixai-me pelo céu ou pelo inferno. Não vedes que tenho sono, sono e muito sono. E a história, a história? Bradou Solfieri. E a duquesa Eleonora? Perguntou Archibaldi. É verdade, a história. Parece-me que ouvidei tudo isso. Parece que foi um sonho. E a duquesa? A duquesa? Parece que ouvi esse nome alguma vez. Com os diabos, que me importa? Aí quis prosseguir, mas uma força invencível prendia. A duquesa, é verdade. Mas como esqueci tudo isso que não me lembro? Tirai-me da cabeça esse peso. Bofeque encheram-me o crânio de chumbo derretido, e ele batia na cabeça macilenta como um médico no peito do agonizante para encontrar um eco de vida. Então? Gargalhou alguém que tinha ficado estranho à conversa. Arnold, cala-te! Cala-te antes, Solfieri. Eu contarei o fim da história. Era Arnold, o louro, que acordava. Escutai vós todos, disse. Um dia Claudius entrou em casa. Encontrou o leito ensopado de sangue. E num recanto, escuro da alcova, um doido abraçado a um cadáver. O cadáver era o de Eleonora. O doido nem o podereis conhecer. Tanta agonia o desfigurara. Era uma cabeça hirta e desgrenhada, uma tez esverdeada, uns olhos fundos e baços, onde o lume da insânia cintilava a furto, como a emanação luminosa dos paués entre as trevas. Mas ele o conheceu. Era o Duque Máfio. Cláudio soltou uma gargalhada. Era sombria como a insânia, fria como a espada do anjo das trevas. Caiu ao chão, lívido e suarento como a agonia, inteiriçado como a morte. Estava ébrio como o defunto patriarca Noé, o primeiro amante da vinha, virgem desconhecida até então, e hoje prostituta de todas as bocas. Ébrio como Noé, o primeiro borracho de que reza a história. Dormia pesado e fundo como o apóstolo São Pedro no Horto das Oliveiras. O caso é que ambos tinham ceado à noite. Arnold estendeu a capa no chão e deitou-se sobre ela. Daí a alguns instantes, os seus roncos de barítono se mesclavam ao magno concerto dos roncos dos dormidos. Fim da sessão 5, lido por Evandro Cunha.